Abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E experimenteis, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós podemos não saber qual é a vontade de Deus acerca de um determinado assunto, de uma determinada questão. Não sei o que que Deus tem, não sei o que que Deus quer, não sei o que será desse assunto, não sei como vai ser aquela questão. Nós podemos, isso faz parte da nossa vida, porque somos limitados, não sei. E quando nós não sabemos, nós corremos um risco enorme de tomarmos decisões, atitudes incoerentes, erradas, e sofrermos consequências. E realmente nós não sabemos qual é a boa, qual é a vontade de Deus para muitos assuntos. Mas nós podemos saber, irmão, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu posso não saber qual que é a vontade de Deus para essa questão, mas eu já posso saber que ela é boa, perfeita e agradável. Eu preciso de um prumo para discernir se é isso ou se não é. Isso é de Deus ou não é de Deus? E a palavra já nos dá pelo menos um prumo. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agora leia comigo em Jó capítulo 4. Se eu estiver em alguma circunstância que não é boa, que não é perfeita, que não é agradável, eu posso desconfiar, imaginando que talvez não seja de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Jó, capítulo 4, verso 13 em diante, diz assim: entre pensamentos de visões noturnas, quando profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, todos os meus ossos estremeceram. Presta atenção em qual é o momento de uma intensa batalha espiritual. Pensamentos e visões noturnas. Pensamentos e visões noturnas. De noite, quando o profundo sono cai sobre os homens. Então, de noite, nós temos um momento de intensa batalha espiritual. O versículo 15 diz: então um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo, parou ele, mas não lhe discerni a aparência, um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que isso se faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem a sabedoria. Nós estamos lendo no livro de Jó um discernimento do que acontece de noite. A noite é um período de intensa batalha espiritual. Agora veja o que diz o salmista. No Salmo 3 ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, apesar de ser um período de intensa batalha espiritual, espanto, tremor, existem movimentos espirituais pela noite, isso é real. O salmista diz que ele pega no sono, porque o Senhor o sustenta. No Salmo 4 ele diz, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. O salmista diz que a noite é um momento que eu posso consultar e descansar e sossegar, aquietar. No Salmo 5, verso 3 diz, de manhã, Salmo 4, verso 8 diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então eu posso não saber, eu posso nunca ter ouvido isso, eu posso nunca ter lido esse versículo, mas a Bíblia mostra que existe uma batalha espiritual noturna. E o salmista declara que apesar disso, ele pode dormir em paz, eu e você podemos ter um sono tranquilo, porque o Senhor nos faz repousar. A palavra é repousar, descansar. E aí ele termina no capítulo 5, verso 3, ele diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. É um processo que acontece. Você termina o dia cansado, tendo trabalhado, feito tudo aquilo que é necessário ser feito, e na maioria das vezes não deu tempo de fazer muita coisa que precisava ser feita ainda, e você vai dormir. Ainda que não queira, você tem que ir dormir, porque o corpo exige o sono. E a Bíblia está dizendo que existe uma batalha espiritual de noite, mas o salmista também está dizendo que Deus nos guarda de noite. E o profeta diz que as misericórdias dele se renovam de manhã, no final da batalha. E o salmista vem e diz assim, eu posso acordar e orar ao Senhor, e o Senhor ouve a minha voz. É um processo. É um ciclo. Todos os dias. E a gente estava conversando muito esses dias, e ontem conversando com o Marcos, sobre como as coisas podem ser executadas com ordem, com planejamento, com segurança. Tem um jeito certo de fazer todas as coisas. Existe um princípio que rege tudo que deve ser feito nesta vida. E tudo o que acontece de errado conosco é porque nós burlamos um determinado princípio. O salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Mas nós não entregamos ao Senhor todas as coisas. Nós não entregamos o nosso caminho, pelo contrário, nós queremos andar pelo nosso caminho. E quando eu entendo um princípio e me submeto ao princípio, eu estou abrindo mão do meu caminho para andar pelo caminho do princípio. E nós somos um povo que nós não recebemos desde cedo uma série de princípios. Então eu lembro de uma vez que eu estava ministrando aqui e eu trouxe para os irmãos uma estatística do Sebrae, de um número absurdo de empresas que são abertas todo ano e de um número absurdo de empresas que são fechadas todos os anos. E uma pesquisa que diz que a maioria das empresas são fechadas em menos de um ano. Outra grande parte são fechadas até 3 anos. Pouquíssimas empresas prevalecem por muitos anos. E o motivo que eles dão nessa pesquisa do Sebrae é exatamente a falta de planejamento pelo desconhecimento dos mecanismos de economia, do negócio, de como flui, de como se processa cada questão daquele específico negócio. Nós brasileiros somos assim. Nós temos uma qualidade muito linda que é da garra, da espontaneidade, do improviso, da ousadia, mas nós temos uma limitação no que diz respeito a estudar como se faz isso. Como na economia pessoal, ou da família, ou da empresa, eu devo proceder. E aí nos falta a disciplina para proceder como tem que proceder. Geralmente a gente diz, bobeira, fazer isso não. Para que isso? E a gente facilmente burla os princípios, seja de um negócio, seja de um relacionamento, seja de organização, da organização de um projeto. E ao burlarmos um princípio, nós sofremos as consequências. E geralmente a gente acha que é o diabo. Eu empreendi um negócio, o diabo veio e desfez tudo. Ou às vezes o diabo põe uma seta, um dardo em nós, que diz assim, a qualquer momento isso aí pode não dar certo, viu? Fica de olho, fica atento, porque a qualquer momento isso pode complicar, isso pode não fluir mais, e você vai ficar no aperto. Júnior, começou a loja, fica atento, hein, porque o negócio é assim, de repente, é uma sorte, aí de repente... A gente acaba sendo influenciado por dardos que o tempo todo nos dizem, isso aí pode dar errado, isso aí pode dar errado. Isso rouba de nós a paz, isso rouba de nós o descanso, isso é uma batalha espiritual contínua, o maligno anda ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, destruir. Mas quando nós entendemos o princípio de algo, como que se opera isso? Como que se faz isso? Como que se executa isso? Como que se conduz isso? Como que lida com esse assunto? Como que lida? Existe um princípio de Deus para cada questão da nossa vida. E se nós operamos dentro do princípio, os frutos vêm. Se eu colocar aqui agora um pouco de algodão, e colocar dentro do algodão alguns grãos de feijão, você já fez essa experiência, não tem quem não tenha feito essa experiência na escola, e você vai regando a cada dia um pouquinho, o que acontece? O grão morre e o grão germina e nasce um pé de feijão. Ninguém precisa ser mágico para fazer isso. Ninguém precisa receber uma revelação para fazer isso. Ninguém precisa ser especial de Deus para fazer isso. Qualquer pessoa pode operar esse milagre. Porque está acionando um princípio. Você e eu não precisamos ficar assim, Deus, por favor, faça com que isso aconteça, oh Deus, que esse grão possa germinar. Não, você só precisa regar. E esse pequeno experimento, ele se desdobra e se multiplica em infinitas outras experiências ao redor da terra, quando alguém planta algo, seja uma planta, seja um assunto, um projeto. Se eu plantar corretamente, vai prosperar. Não prosperou porque eu não fiz segundo o princípio. Então a nossa oração não pode ser assim, Senhor, opera um milagre, Senhor. Não pode ser alguma coisa assim muito. Eu preciso descobrir onde está falhando no princípio. Onde eu estou falhando no princípio? Qual é o princípio? E aqui está um princípio de Deus. Eu vou dormir porque eu preciso descansar. E ao dormir, existe uma batalha espiritual. E a palavra do Senhor me assegura que essa batalha espiritual é intensa. Agora, primeiro, o salmista diz que eu posso dormir porque Deus me faz dormir em segurança. E lá no livro de Jó nós podemos ver um lastro para o que o salmista diz. Veja Jó 33. Jó capítulo 33, verso 15. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então preste atenção. A Bíblia está trazendo o discernimento, a revelação, a luz, a algo que acontece de noite. A noite foi feita para dormir. Nós dormimos de noite. Embora você possa tomar uma sonequinha de tarde, depois do almoço, o momento de dormir é à noite. O melhor momento de descanso é no sono da noite. Quando os homens adormecem na cama, versículo 16, então lhes abre os ouvidos e lhes sela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Aí nós entendemos por que dormimos. Hoje de manhã eu disse aos irmãos, o meu coração bate há 47 anos ininterruptamente. O senhor bate há quantos anos, Marcos? 47 anos também, olha que coincidência. Não houve um minuto sequer que ele falou assim, eu preciso dar uma parada aqui. Graças a Deus. Meu coração não precisou descansar. Deus, se o Senhor fez o meu coração sem precisar descansar, o Senhor poderia ter feito o meu corpo todo sem precisar descansar. Mas aqui o versículo diz que a minha alma precisa descansar. Eu preciso sair do governo das coisas. Deus já sabia que se Ele não me colocar no sono, eu vou falar o dia inteiro, eu vou pensar o dia inteiro, eu vou reclamar o dia inteiro, eu vou buscar, eu vou ficar ansioso, eu vou correr atrás disso, vou correr atrás. Eu não vou parar. À noite eu paro para descansar. Um médico, um cientista, vai nos dizer uma série de outros fatores que o organismo precisa durante o sono. Mas poderia não precisar, mas a minha alma precisa. E aqui o texto vem nos dizendo claramente: apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Versículo 19: também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne que se via agora desaparece, e os seus ossos que não se viam agora se descobrem. A sua alma vai se chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. De novo, nós estamos vendo o relato de uma guerra espiritual, de um contexto espiritual violentíssimo. E o versículo 22 diz: a sua alma vai se chegando à cova, e a sua vida aos portadores da morte. Há uma luta, uma guerra espiritual contra a nossa vida, buscando nossa vida. O versículo 23 diz: se com ele houver um anjo intercessor, se comigo e com você houver um anjo só, intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o para que não desça a cova, achei resgate, sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude, deveras orará a Deus e lhe será propício, ele com júbilo verá a face de Deus e este lhe restituirá a sua justiça, cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, não fui punido segundo merecia, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. Em outras palavras, as misericórdias do Senhor se renovaram. Eis que tudo isso é obra de Deus, duas e três vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Tem uma operação divina em meu favor, em seu favor, absurda, que se nós pudéssemos contemplar, nós não subsistiríamos. Não é um pesadelo. Um pesadelo é uma faísca dessa guerra espiritual que escapou e chegou em nós. O que acontece espiritualmente à noite é algo violentíssimo, mas basta um anjo, um só anjo, que vem e nos livra da morte, nos livra da cova, e nos faz compreender os desígnios de Deus, e nos renova as forças, e nós acordamos de manhã, as misericórdias foram renovadas, e isso é o motivo pelo qual nós não fomos para a cova, consumidos, destruídos. Que coisa maravilhosa, Senhor. Eu estou aprendendo que existe algo que acontece noturnamente, que é violento, mas existe algo que Davi diz assim: eu posso dormir em paz, porque o Senhor me sustenta. Que o profeta diz: de manhã, quando eu acordar e tiver passado por tudo isso, que eu não vi porque estava dormindo, não poderia ver porque eu não resistiria, eu vou dizer: as misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim. Então eu posso passar um dia de paz. Então eu posso ter um dia de paz. Agora leia o que está escrito em Hebreus 4. Eu posso acordar de manhã e dizer: louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor, eu terei um dia de vitória, eu terei um dia abençoado, eu tenho muitas coisas desafiadoras para vencer nesse dia, eu tenho questões sérias, eu tenho problemas grandes, mas já foram vencidos. Eu tenho o meu Senhor que me renova as forças, me renova o dia, me renova a vida. E o versículo capítulo 4, versículo 1 de Hebreus diz assim: temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. O autor aos Hebreus está dizendo assim: olha, existe um descanso para o povo de Deus, mas tem muita gente que não está desfrutando desse descanso por causa da desobediência. E a desobediência vem porque não creram na palavra. Versículo 3: nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto portanto que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Aquele que entra no descanso de Deus... Eu posso ler esse versículo e dizer: ô pastor, esse versículo está falando de quando a gente morre, a gente entra no descanso, não tem que trabalhar mais. Não, irmão, o versículo, a Bíblia nunca é limitante, ela é sempre de forma expansiva, ela alcança toda a nossa realidade. Portanto, esse versículo não fala apenas do descansar como uma linguagem mais antiquada do morrer. Fulano descansou. Está falando do povo de Deus andar em obediência por conhecer a palavra. Segundo Davi, isso é, segundo um espírito de adoração, de louvor, de gratidão. O Senhor me deu uma noite, eu dormi com sono delicioso, eu dormi em paz. O Senhor me deu uma noite, e se eu não estiver conseguindo dormir, eu posso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, eu quero dormir uma noite de paz, de sono, porque está escrito na tua palavra que o Senhor me dá uma noite de paz, de sono. E ainda que eu tenha passado uma luta, o Senhor me dá vitória. E quando eu chegar pela manhã, as misericórdias terão sido renovadas, e eu vou viver um dia de muita vitória, de muita alegria, porque está escrito na tua palavra. Então eu posso descansar do que tenho à frente. Esforcemo-nos, pois, diga comigo, esforcemo-nos. Diga novamente, esforcemo-nos. Diga para quem está ao seu lado, esforça-te. Esforça-te. Sabe por que está escrito isso aqui, irmão? Porque Deus sabia que eu e você íamos passar por circunstâncias em que a gente provavelmente sonharia em que as coisas viessem fáceis na mão. Ai, pastor, se pudesse, faz uma oração forte aí, faz uma... Mas tem coisas que só serão alcançadas por esforço. Deus sabia que eu, ministrando essa palavra, ia ter dificuldade de entrar no descanso em muitas coisas. Então ele disse: você vai ter que se esforçar. Não é da natureza humana terrena. Da natureza humana terrena é a ansiedade, a preocupação. Mas se você quiser ver muitos dos meus moveres, você terá que entrar no descanso. Eu assisti um filme. Voltando nessa viagem, tinha lá à disposição no avião um filme que está agora no cinema aqui no Brasil. Abraham Lincoln. Assista esse filme. Mas assista esse filme buscando ver os princípios de Deus naquele povo. Que aí você vai ver como o filme é tão forte. E há um momento lá em que, no meio da guerra, O presidente Lincoln é acordado, é chamado lá no seu quarto, e ele desce para uma sala de reuniões, onde estão todos os seus ministros, os generais, o povo das estratégias de guerra, recebendo telégrafo, e há uma tensão, porque tem uma cidade lá, perderam muitas pessoas, tem uma cidade que ainda não conquistaram, e está um tempo tenso, um clima tenso, e aparece o presidente sentado na cadeira, dando um grito lá para contar uma história. E ele começa a contar uma história e parece que não tem nada a ver. E um dos generais lá, você não aguento mais suas histórias, não vou ficar aqui ouvindo suas histórias. Como ele estivesse dizendo, olha a situação que nós estamos, olha o desespero que nós estamos, e você vai contar a história. E ele não dá nem atenção e ele continua contando a história. E ele conta a história assim, então, como se fosse um vovô contando uma história assim. Então o vai contando a história. Ele não tem tempo para contar a história. Ele não preocupa com o fim da história. Ele vai contando a história. E ao contar a história, ele traz uma lição para aquelas pessoas. O clima muda. O discernimento para como agir vem. E para mim, assistindo aquilo, foi uma expressão do versículo que diz assim: o manso herdará a terra, os mansos se deleitarão em abundância de paz. O que é ser manso? É crer que eu posso descansar, que não é na aflição, na angústia, no desespero, que eu serei vitorioso. E o texto que lemos primeiro diz assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, culto, santo e agradável ao Senhor. Apresentar nossas questões físicas ao Senhor. Não do jeito que nós fazemos muitas vezes. Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor, eu estou te apresentando. Não, você não está me apresentando, você está gritando. Você está chorando. Você está desesperado. Mas apresentar a mim, ele falou: Senhor, está aqui, eu agora vou jogar bola. Senhor, esse assunto está aqui, eu agora vou comer um pudim de leite condensado. Senhor, a situação não está fácil, mas está escrito que eu posso descansar, então eu quero descansar. Irmãos, ouçam o que eu vou dizer com amor, para você não ficar chateado comigo. As mulheres têm mais dificuldade de descansar numa série de assuntos. É ou não é? Maridos, é ou não é? Minha esposa está aqui, está ouvindo. É ou não é? Isso é fato. E tem hora que isso é um problema. Mas não é porque as mulheres têm um defeito, é porque as mulheres têm uma virtude. Deus deu às mulheres a virtude de cuidarem de detalhes. Só por isso. É bom que elas aprendam o momento em que não precisam mais se preocupar com os detalhes. Isso é extremamente importante. Por outro lado, a virtude que Deus deu ao homem de ir correndo mais rápido e passar por cima de um monte de coisas, é bom que o homem aprenda o limite dessas coisas, para ele não perder as coisas menosprezando detalhes. Mas nós precisamos aprender a descansar mais das coisas. Essas férias foram uma escola para nós, o negócio do descanso. Cadê isso? Calma, está aqui. Mas como é que vai ser aquilo? Calma, está aqui. Não foi, Mateus? Mateus aprendeu muito com o descanso nessas férias. Irmão, nós precisamos o tempo todo exercitar isso aqui. O Senhor está no controle, no governo das coisas. Dizem os estudiosos que a maior parte dos acidentes acontecem porque alguém deu carga grande demais a algo que poderia ser um risco, mas não era. A probabilidade disso acontecer é mínima, mas eu acabo colocando um peso demais naquilo, eu me preocupo demais com aquilo, eu cuido demais daquilo, e eu esqueço das outras coisas. Mais do que isso, eu esqueço de descansar. Qual é a probabilidade de nesta semana o Senhor não gerar toda a provisão que eu e você precisamos? Qual a probabilidade de nesta semana o Senhor não gerar toda a provisão que nós precisamos? Zero. Zero. Por que que é zero? Porque essa providência, essa provisão já está providenciada. Não sei, pastor. Se eu achar que não sei, isso já é falta de fé. Já está. Pode não ser do jeito que eu estou imaginando. E na minha preocupação, eu busco um jeito só, o que eu acho. E ao sair pelo caminho da busca pelo jeito que eu acho, eu me distancio do caminho por onde virá o que Deus está fazendo. Por isso que Deus põe a gente para dormir. Dorme um pouco. Vai dormir um pouco, você parar de preocupar. Para você deixar eu fazer algumas coisas que precisam ser feitas. Porque aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. A gente achava que isso era uma coisa assim maravilhosa, que Deus dá enquanto a gente dorme. Então vou dormir. Não, é porque se a gente não dormir, a gente atrapalha Deus. A gente atrapalha Deus. A gente vai por um caminho movido pela nossa ansiedade, movido pela nossa inquietude. Atrapalha o Senhor. Calma, tudo vai acontecer. Fica tranquilo, Mateus. E não era o Mateus que estava intranquilo, não. Só estou dizendo para ele. As coisas vão se resolver. As coisas vão se encaminhar. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar numa igreja e que o pastor queria tudo antes da hora, uma lista, quais são os cantos, quanto minuto cada cântico, quanto, e o tempo que você vai fazer, o que você vai fazer, e ele preparou um planejamento enorme. Tem que planejar, tem que organizar muita coisa assim, mas eu estava acostumado aí em muitos lugares que eu nem converso, como é que vai ser? O Azaf chega aqui, a gente nem conversa, como é que vai ser? O Daniel de Souza veio aqui, a gente nem conversa, como é que vai ser? O Luciano veio aqui, nem conversa, como é que vai ser? Esses irmãos vêm aqui, ó, irmão, está aqui a palavra com você. Não tem esse negócio de ficar assim, isso aqui. Porque tem hora que eu tenho que abrir mão das minhas regras, do meu controle e descansar que o Espírito Santo vai fluir. Vai fluir. E ele flui mesmo, irmão. Ele flui mesmo. O vento sopra e o caminho do vento é tão maravilhoso. Uma faculdade, uma universidade nos Estados Unidos, e eles tinham recebido para o próximo ano um volume muito grande de alunos, e eles estavam se preparando para isso, e quem administrava o campus disse: nós precisamos cimentar os passeios que levam para os prédios novos. E aí precisamos de um arquiteto, alguém que vai desenhar os passeios e definir de onde para onde, por onde passam os passeios. E ficou aquela discussão, e apareceu alguém lá que diz assim: presta atenção, grama tudo e deixa esse ano acontecer, grama tudo. Não chegamos a conclusão nenhuma, põe tudo em grama e deixa o ano acontecer. E quando terminou o ano, eles se reuniram de novo para conversar sobre os passeios. E aí eles descobriram que haviam todos os caminhos necessários esculpidos na grama. Aí ele disse: agora vai lá e cimenta. Eu estava lá no alto do Monte Carmelo, em Israel. E eu tinha ido 8 anos atrás. Passei um espaço de 8 anos sem ir a Israel. E eu fui naquele ano e me assentei numa pedra no alto do Monte Carmelo. Nós estávamos num tempo de oração lá em cima, e eu fiquei olhando a planície lá embaixo, que é a planície de Jezreel, ou Armagedon, o Vale do Armagedon. E eu fiquei observando claramente o progresso daquela região. Tinha muito mais plantação, tinha muito mais silos, tinha muito mais carros andando, tinha muito mais vias em movimento, muito mais equipamentos espalhados. Por onde a minha visão alcançava, eu vi: gente, está muito mais desenvolvido tudo isso aqui. E eu já tinha visto isso em outros lugares, saindo do aeroporto, rodovias, estradas novas, viadutos novos. Gente, que coisa impressionante, meu Deus. Em 8 anos, como mudou tudo aqui? E aí o Espírito Santo falou uma coisa comigo: filho, aprenda isso. A única coisa que o governo fez foi abrir as estradas, colocar os canos. O resto aconteceu. Aquele fazendeiro pôde chegar mais rápido aqui. Aquela terra pôde ser vendida. Aqueles equipamentos, porque alguém abriu os caminhos, o resto prospera. Tem coisas que acontecem se você der o passo certo. Deixa o tempo passar que as coisas vão acontecendo. Não é porque eu me deito numa rede e deixo o tempo passar e as coisas vão acontecendo. É porque eu fiz o que eu tenho que fazer: abrir os caminhos. E tem hora que até os caminhos eu tenho que parar e esperar para ver por onde eles deverão ser abertos. Em todo o tempo, eu e você podemos descansar mais. Em todo o assunto, eu e você podemos descansar mais. Em todo o tempo, para descansar, eu e você podemos ir adorar o Senhor e glorificar o Senhor. Tem coisas que não precisam ser feitas agora. Tem coisas que precisam ser feitas agora. Tem coisas, deixa a grama de acontecer. A probabilidade menor é do acidente. Então eu não me preocupo com o acidente. Eu me preocupo em estar tudo no lugar. Está tudo no lugar? Pronto. Senhor, a probabilidade de eu semear e florescer, segundo o teu reino, é total. A criancinha com algodão, meu Deus, num copinho de isopor ou num copinho plástico, ela faz o milagre acontecer. A probabilidade dele não acontecer é zero. A única coisa que a criança precisa é fazer o que ela tem que fazer. Aplicar o princípio. Eu quero viver assim esse ano, Senhor. Irmão, eu estou dizendo a você que eu quero muito que, a começar da minha vida, você e todos nós vivamos isso intensamente, de forma palpável. Eu aprendi nesse ano a descansar. E eu descobri uma infinidade de coisas que Deus vai fazendo porque eu descansei. Eu descobri que muitos caminhos apareceram porque eu deixei a grama crescer. Eu descobri que as coisas vão acontecer não é porque eu me preocupei com tudo e me esforcei, eu não virei à noite, é porque eu fiz o que o princípio ordena fazer. E a Bíblia me diz que é um princípio, o descanso. Eu quero descansar, Senhor. Eu quero descansar. Muitas coisas vão acontecer de um jeito diferente do que a gente tem ansiedade. Imagina. E podemos acreditar mais. Nós podemos. Gente, vai florescer. Coloca o algodão, coloca o feijãozinho e rega. Mas e se não florescer? Mas e se não der certo? Mas isso vai acontecer. Tivemos uma experiência aqui esses dias, com o Mateus também. Filho, você vai ter essa experiência. Faz isso. Vamos ver. Tem coisas que acontecem. Nós só precisamos acionar o princípio. Mas se nós não sabemos o princípio, se nós ignoramos o princípio, se nós menosprezamos o princípio, essas coisas não vão acontecer. Por mais que eu possa orar e gritar e fazer campanha e desesperar, não vão acontecer. E Senhor, nesta noite eu quero receber para a minha vida, eu estou dizendo isso a você, irmão, Deus está me ensinando isso. Eu preciso descansar em muita coisa, mas nas coisas que Deus está me dizendo, proceda assim, eu estou vendo que flui, tem coisas que é descansar, tem que agitar, vou descansar. Eu li um livro, a biografia de Einstein. E o autor escreve a um amigo dele, que viveu muitos anos com ele, um brasileiro, E ele escreveu assim: Einstein de vez em quando desaparecia. E quando demorava demais, a gente ia atrás. E ele tinha uma frase: tento 99 vezes e não consigo nada. Saio para um profundo retiro e então a verdade me é revelada. E esse amigo escreve que ele tinha uma casinha lá na montanha. E que ele tentava o laboratório, não dava mais jeito, ele ia para a casinha e ficava lá na montanha. Daí saiu essa frase: saio para um profundo retiro, então a verdade me é. As grandes decisões de um Bill Gates, de um, como é que chama? Chamava o rapaz da Apple? Steve Jobs. São ícones mundiais de criatividade, produção. As grandes decisões desses homens não foram tomadas no calor dos problemas. Foram tomadas quando o sujeito pega um jatinho: vou jantar hoje lá em Paris, vou passar uns dias lá na Bahamas. E você vai saber disso, irmão, toda vez que você sair para um descanso, que um turbilhão de ideias começa a fluir. Você respira. O descanso é para isso. A igreja do Senhor Jesus fica discutindo se é de Deus ou não é de Deus guardar o sábado. Pode ou não pode? E esse negócio de guardar sábado? Essa igreja guarda sábado? Se essa igreja guarda sábado, eu não venho para cá, não. Não, essa igreja não guarda sábado. Pode ficar tranquilo. Mas eu gostaria que você aprendesse a guardar o descanso. Porque Deus não ensinou o seu povo a guardar o sábado porque ele estava impondo uma regra, uma liturgia. Ele ensinou o seu povo a guardar o sábado porque estava dizendo àqueles escravos que só trabalhavam, como muitos hoje: se você parar para descansar, você vai ter comunhão comigo. E ao ter comunhão comigo, eu vou te inspirar. Eu vou te dar coisas lindas. Eu vou te mostrar o princípio de todas as coisas. Eu vou te dar criatividade. Eu vou te fazer gerar coisas novas, bonitas, diferentes. Nessa noite, que eu e você tenhamos isso no coração: Senhor, eu quero entrar nesse descanso. Temamos, portanto, que tendo sido deixada a promessa, suceda que muitos tenham falhado, porque não entraram no descanso. Eu quero, Senhor. Você pode imaginar que para mim está um pouco mais fácil pregar esta palavra chegando das férias. E que, como aconteceu em todas as outras férias, como aconteceu com você, comigo, parece que o motor vai acelerando de novo. Semana que vem já está de novo um pouquinho mais veloz, na outra semana um pouquinho... Até que você está numa velocidade que fala assim: meu Deus, eu preciso de férias. Aí o Senhor vem e diz assim: todas as noites eu posso te dar descanso. Começa o dia me louvando, me glorificando. Entrega o teu caminho nas minhas mãos. Passa por tudo que você tem que passar com a convicção de que será maravilhoso, porque Deus já providenciou. E você vai dormir mais em paz. Eu vou guerrear por você de noite. As minhas misericórdias serão renovadas de manhã. E você vai repetir o dia. E quando terminar o dia cansado do que você tem que atuar para aplicar os princípios, você vai ter a noite de descanso. Porque só eu te dou noite de descanso. E eu te dou noite de descanso. E se você é um profissional, um trabalhador que trabalha de noite, pode me pedir que eu te dou um trabalho para você trabalhar só de dia. Não, é porque minha empresa é de escala, e na escala eu não posso pedir. Pode pedir ao Senhor que Ele te dá um lugar que você trabalha sem escala. Amém, irmã? Agora, não é só todas as noites, toda semana o Senhor pode nos dar um dia de descanso, um dia de lazer, um dia de lazer, de descanso, de sair, de comungar com alguém. E a gente fica nessa culturazinha medíocre. Não, sabe, eu preciso lavar a casa toda. Aí a mulher está na casa toda, ilustrando tudo. Meu Deus do céu, liberte-se disso. Limpa o que tem que limpar, ajuda, mas não fica negócio, passa o final de semana limpando casa, lavando a luz, lustrando casa. É porque você não sabe o que tem que fazer. Senhor, me dá condição de administrar de tal forma que eu não preciso ficar no meu dia de descanso. E também as férias. Amém, irmão. E também as férias. Não, não posso, tem muita coisa a fazer, tem muita. Ih, cheio de coisa a fazer, cheio de coisa. Senhor, eu não me conformo com este século. Isso é a cultura deste século. A cultura do teu reino é que eu, com o meu suor, vou comer o pão. Eu tenho que trabalhar e vou honrar o Senhor com tudo que eu faço. Mas eu não vou ficar trabalhando uma coisa que me angustia. Eu vou trabalhar em algo que glorifica o teu nome, que explora e frutifica os dons que o Senhor me deu, com alegria, com gozo, com prazer, crescendo, como diz o profeta, acumulando bênçãos de ano em ano. Será assim, Senhor. Porque a tua vontade é boa, perfeita, agradável. Agradável. Eu estava nesse lugar que você está vendo nas fotos. Esse lugar é a trilha por onde eu fui correr todos os dias que eu podia correr. Tinha um dia que estava muito frio, então não dava para correr. Deve ter alguma foto aí com a trilha. Um lugar maravilhoso. Um lugar lindo, delicioso. E um dia antes de voltar para o Brasil, eu falei assim, hoje eu quero ir lá de novo, Senhor, só para te agradecer. E eu caminhava por aqueles lugares ali, só agradecendo o Senhor, só agradecendo o Senhor. E o Senhor me fez lembrar de algumas coisas. Eu estava, num dos dias das férias, nós estávamos num lugar, fomos passear num lugar, e eu entrei num determinado lugar de construções muito sofisticadas. Um lugar muito sofisticado. Um lugar muito caro. Um lugar muito nobre. E haviam muitos produtos, muitas cores, muitas texturas, muita luz. E tudo aquilo foi me dando um sentimento, uma sensação de coisa agradável. Eu já entrei em lugares sofisticadíssimos, de luxúria, de passar mal. Mas nesse lugar não era luxúria. Eu estava apenas vendo coisas lindas, lindas, lindas, lindas, feitas pelo homem. Cores lindas, formas lindas, luz bonita, tudo. E foi me dando um sentimento de coisa agradável. Eu falei assim, Deus, que coisa linda. Que delícia estar aqui. Que coisa agradável isso aqui. Senhor, o Senhor deu condição ao homem de produzir, de criar, de se inspirar. Que coisa maravilhosa. Tudo limpo, tudo perfeito, tudo cuidado nos mínimos detalhes. Que coisa maravilhosa, meu Deus. E o Senhor falou comigo, filho, você não tem noção. Você não imagina o que eu tenho preparado para vocês. Se o que os homens estão fazendo com toda essa excelência, que há de mais sofisticado que o homem possa criar, você já está tendo esse sentimento de agradável, que delícia. Imagina quando você estiver no que eu estou preparando para você. Porque a minha vontade é boa, perfeita, agradável. Agradável. Coisa agradável. Eu fui em Belém e a Marta me levou numa sorveteria. Como chama a sorveteria, Marta? Como? Cairu. Você entra tudo geladinho, ar-condicionado, climatizado, e trouxeram um sorvete para mim. Sorvete, como chama aquela fruta? Bacuri. Pelo nome você talvez até descarte, bacuri. Que sorvete delicioso. Que coisa deliciosa. Um dia você vai comer, tomar um sorvete de bacuri. Lá na Cairu, que é uma sofisticada sorveteria de Belém. Que coisa deliciosa, que tarde deliciosa. Aquilo foi algo muito agradável. Até hoje eu me lembro e tenho um sentimento gostoso, não só do sorvete, daqueles momentos juntos no carro, mas de visitar os bisnetos da Marta, consagrar os bisnetos da Marta. Que tarde memorável, que experiência gostosa. Irmão, a vontade do Senhor é boa, perfeita, agradável. Foi o diabo que plantou na nossa cultura, ou plantou nas nossas experiências, a sugestão, o dardo de que você não pode, de que você não deve. Ó, cuidado, as coisas de Deus têm que ser assim, muito sérias, muito assim, não pode estar desfrutando, não. Isso aí desvia. Eu não estou falando de irmãos que por cegueira só buscam a Deus para ter coisas. Eu não estou falando disso. De uma ansiedade só de coisas, de prazer, de sensações. Quero ser feliz. Não. Eu estou falando do Senhor. E de tudo o que vem quando nós colocamos Ele em primeiro lugar. Porque a sua vontade é boa, perfeita, agradável. Agradável. Você consegue se lembrar de algo agradável que você viveu? Você consegue se lembrar de umas férias, de um passeio, de um jantar, de visitar a casa de alguém, se assentar num sofá e falar assim, que sala agradável, que coisa agradável, que delícia, que coisa boa. De comer uma comidinha simples na casa de alguém, que coisa agradável. Tem mais, que coisa agradável. Ai, que delícia. Quintal da casa do Sinésio. Sinésio é avô da Carol. Que lugar agradável o quintal da casa do seu Sinésio. Coisa agradável. Gente, que coisa agradável na nossa correria. E na nossa mentalidade suburbana, de terceiro mundo, de escravos, o diabo fica julgando, não pode, oh, isso aí acaba, cuidado, isso não é para você. Senhor, eu quero as coisas agradáveis que o Senhor tem para a minha vida nesse ano. Mas Senhor, eu quero dizer ao Senhor, em alto e bom tom, não só as coisas passageiras agradáveis. Eu quero cultos de quarta-feira, que serão os melhores momentos da minha vida na tua presença. Eu quero visitações do teu Espírito de noite, eu quero sonhos, eu quero momentos de adoração, eu quero momentos de ler a palavra e a palavra brotar com vida e penetrar no meu coração. Eu quero, Senhor, para esse ano, tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Aonde não estiver sendo assim, eu saberei que é porque eu não estou no princípio. Então eu vou buscar do Senhor o princípio, a forma correta de proceder em cada um dos assuntos da minha vida. E eu vou experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Tem coisas que precisam ser mudadas aqui na minha mente. Não é o pastor que disse isso, não, Senhor. A tua palavra diz isso. Eu vou transformar a minha forma de pensar, mudar a minha forma de pensar. Eu vou trocar o contexto da minha cultura, das minhas experiências, pelo que está escrito na tua palavra. E então eu vou experimentar a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Você pode dizer comigo? Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que delícia, que delícia. Então eu voltei lá no parque no último dia e eu abri meus braços e falei, Senhor, eu quero desfrutar disso daqui, eu quero levar as lembranças. Olha que coisa deliciosa, o Senhor me permitiu poder me exercitar e correr aqui esses dias nesse parque. Que coisa deliciosa. Dizem os cientistas que o prazer das experiências está muito mais na lembrança do que no momento. O momento é passageiro. O momento é passageiro. Você desfruta do momento e você desfruta das bênçãos, você desfruta da intervenção do Senhor, mas aquilo passa. Mas na memória, aquele momento fica perpetuado. Que delícia que foi. Ai, que coisa boa, Senhor. Mas para eu reforçar a memória, eu preciso fazer o que o Senhor diz para eu fazer. Senhor, eu quero te honrar. Isso foi o Senhor que fez. Isso foi o Senhor que deu. Eu quero valorizar as pequenas coisas, porque elas vão ficando registradas num arquivo mais acessível da minha memória. E um arquivo que guarda as coisas com todo o perfume, com todo o sabor, com todos aqueles elementos sensoriais que me fazem desfrutar de coisas agradáveis, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu quero isso, Senhor. Eu quero isso para a minha vida. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor. Paulo diz em Filipenses que ele aprendeu a viver em qualquer circunstância. Aprendi a viver em qualquer circunstância. Num dos dias em que eu estava saindo para correr, eu resolvi correr numa parte do bairro, e eu não sabia que era uma parte muito pobre. E quanto mais eu corria, mais eu entrava para uma região muito pobre, feia, casas mal cuidadas, lixo na rua, passeios sujos. E eu falei, Deus, está tão diferente daquele lugar lindo. E o Espírito Santo me fez ver as pessoas. E o Espírito Santo uma hora me fez orar por alguém. E eu corria, estava, Senhor, eu abençoo esta pessoa, Senhor, eu abençoo aquela pessoa. E alguém passava por mim e dava um bom dia. E eu falei, Senhor, abençoa essas pessoas. E eu comecei a olhar para aquele bairro de uma outra forma. E o Espírito Santo falou comigo assim, até aqui nesse lugar que não é bonito, você pode desfrutar de algo. Eu estou usando você para orar por esse bairro, para orar por essas vidas. Olha que coisa deliciosa, olha que privilégio. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E em qualquer circunstância, seja enfermidade, seja as lutas, seja qualquer instante difícil, eu posso experimentar das coisas agradáveis de Deus. Senhor, nós oramos a Ti, e nós pedimos que essa palavra entre no nosso coração de uma forma poderosíssima. Que todos nós aprendamos a descansar mais. Senhor, que todos nós possamos exercitar o descansar mais. O Senhor está no governo, os teus anjos estão ao nosso redor, a provisão virá. Já houve uma guerra espiritual enquanto eu dormia e o Senhor interviu em meu favor e as misericórdias do Senhor se renovaram. Eu vou ter um dia de toda a provisão do Senhor. Eu não vou aceitar mais na minha vida os dardos que chegam na minha mente ou nas minhas emoções, dizendo que vai ser problema, que vai ser difícil, que não vai dar certo, como é que vai ser. Eu quero exaltar o que está escrito na tua palavra, que o Senhor dá aos seus servos enquanto dormem. Já está provisionado tudo o que eu preciso para estes próximos dias. E qualquer luta que eu enfrentar, foi o Senhor quem permitiu, terá sido o Senhor quem permitirá. Todas as lutas que eu enfrentar se converterão em bênçãos para a minha vida. E eu vou desfrutar de coisas agradáveis, deliciosas, porque esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus, esse é o Deus a quem eu sirvo, esse é o meu Pai, meu Pai, meu Pai. Você pode levantar a sua voz e você pode nesse instante dizer a Deus o que você está entendendo, o que você está recebendo, passos que você quer dar, mudanças, direcionamentos. Senhor, como está escrito, eu me esforçarei para entrar no descanso.